gente fazer pela Rio Prejuízo 58. E no nosso plano já está como outro Prejuízo 58. E agora a 358 pelo Mutan é a partir das 01:10, aqui já está dentro do horário. Então vou checar com o centro da autorização aqui, se ele recebeu a mudança. É, quando nós acabamos de falar com a companhia e ele fez a modificação aí para o Prejuízo 58, a modificação feita no CGNA. Tá ok, eu vou verificar se foi feita a mensagem de modificação e modificou o plano, que só comunicar o CGNA não é o suficiente, eu vou checar a sua autorização com o centro Recife. É, mas é, com certeza ele fez a CHG, tá? Certo. Alô, Salvador, boa noite, gol 1604, informação alfa. 70 Fortaleza, aguarde cópia 604. Aguarde. Minha 747 para cópia. Escuta, você. Autorizado, Guarulhos 340, nível na Perusque 58. Decola com a direita, saída agora e transição Gonza. Aciona o código 5572 e o controle 119 decimal 35. Autorizado, Guarulhos, nível 340, eu Perusque 58. Decola, curva direita, bola e Gonza. Aciona o transponder 5572. Chama o controle 119-35, WebJet 6747. Correto, chama para puxa acionar. Agora. Gol 604 para copiar. Mais curto. Autorizado Fortaleza 370, nível na Pesumino 9. Decola curva esquerda, saída mono, transição frote. Aciona 5564, controle 19-35. Poderia copiar a mensagem novamente do Gol 604, tem um problema aqui. 604 autorizado para Fortaleza, nível 370, na Pesu 19. Decola com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5564 e o controle 19.35. Ok, autorizado Fortaleza, 370 via Pesu 19, com curva esquerda, saída Momo Frote. Transponder 5564, controle 19.35. Muito obrigado. Correto, chama para puxa acionar. Clear to taxi until holding short of runway 10, call ready for takeoff. Okay, clear to taxi, holding short runway 10, we'll call you for ready for takeoff, Europa City for that. Clear to line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off, Europa City 4, obrigado. 24 airborne, that's 27, call now 119.35. 119.35, what are you doing? Buenas. Salvador, what are you doing? Europa 084. Europa 084, climbing 330, Puka de Patria. 330, Puka de Patria, Europa 084. Autorizado, chama para táxi 3305. Chamará. Salvador, boa noite, transfere o Gol 1076, formato Alfa. Gol 1076, boa noite, identifique, desça para 2 mil pés na chegada Mari, 1008 ajuste, informe no ILS. Para 2 mil pés com 1008, informaremos no ILS. 084, call receive center 12685, backup 12545. Salvador 1604, 22, pushback essa nave. está autorizado, chame táxi 604. 604. Tan 3305 para táxi, tá com 30, 41 a bordo, alterna Natal, com 5 horas de autonomia. Se enche, está livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. Salvador Webjet 6747 para o estacionamento, está no 4. 4 aguarde. Cinco autorizado, alinhado de decolar, pista no zero, vento 080 graus, 8 nós. Ali decola, 3305. Salvador 604 para o táxi, POP 186, estamos com 3 horas e 40 até em cima. Siga o táxi direito, chama pronto para decolagem, no ponto de espera, 604. Táxi direito, ponto de espera, pronto, 10, 1604. comercial, 6747? Autorizado, 747, livre, puxa, acionar, chame táxi. Está livre, vai chamar para o táxi, 6747. Ano zero, pronto, ano 604. 604 autorizado, aliás, mantém no zero. Me mantém no zero, gol 1604. Um 3305 decola aos 38, controle 19, decimal 35. 1935, boa noite, tá 3305. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, passa 1700 na PUCA. Confere 3305, suba 370 na PUCA. Para 370, tá 3305, posso estar tentando a coordenação com o centro para a Aracaju? Grato. Falando 0, bom nome 604. Jet 6747 está com 141 a bordo, 410 de autonomia, alterna Curitiba para o táxi. Táxi à direita, depois espera, chama pronto para decolagem. Está livre o táxi à direita, vai chamar para decolagem, 6747. Estabilizado. Chame em torre agora, 18.6, tem bom pouso. Minha 04 decola aos 40, controle 19, decimal 35. 9935, 604, boa noite. 7, quando pronto, de decolar, vento 090 graus, 109. Estou avistando a aeronave na final, entendeu que está livre a decolagem, 6747. Estimativo, alinhado e decolar livre. Livre, ingresso, alinhamento e decolagem para o 6747. Oi, boa noite, eu vou 167076. Está baixado, trabalho? 10076, continue, aproximação, aguardando a autorização de pouso. 176, o vento 090 graus, 109, livre por piscina 0. 0070, o vento 090, quanto mais? Com 8, 1 mais, livre pouso. Web 6747 decola os 43, controle 19 decimal 35. 1935, 6747, obrigado. Isso para 2000, apoio de TAP, ajuste no 008, foco estabilizado na ILS. Proa de TAP para 2000 pés e 1908. Salvador, boa noite, Webjet 6747, decolou na sua escuta. 6747, suba 340 na Gole, vigilância. 340 na Gole, 6747. Pode voar na proa de Gonza, o 6747? Não, negativo, manter o perfil devido ao tráfego em aproximação do setor sudoeste. Vai manter o 6747. Gol 604.